posso esquecer. Aquele detalhe no vestido e a flor no teu cabelo lindo. Fiquei feliz, mais uma vez me deu o seu contato, escrito num guardanapo. Alegria me tomou, não parei mais de dançar, e você foi embora. Foi quando eu percebi que o suor foi contra mim, rasgou seu número, único contato, lembranças que ficou, seu nome, um recado. Me desesperei, fui atrás, não encontrei, saí sem pagar a conta. E mais uma vez o destino nos apronta. Alegria me tomou, não parei mais de dançar, e você foi embora. E aí? Foi quando eu percebi que o suor foi contra mim, rasgou seu número, único contato, lembranças que seu nome, um recado. Me desesperei, fui atrás, não encontrei, saí sem pagar a conta. E mais uma vez o destino nos apronta, rasgou seu número, único contato, lembrança que ficou, seu destino nos apronta.